The movie will begin in 5 moments. Magazine, o podcast que traz uma pitada do mundo da sétima arte e as inevitáveis estreias da semana, para quem quer dar um salto à sala mais próxima ou apenas saber o que anda por aí. Jones. É o herói por excelência. Fez da história e da arqueologia uma atividade tão entusiasmante quanto a de um super-herói. Qual Super-Homem ou Batman? Este homem goza de um carisma inesgotável, que jamais será dissociado de Harrison Ford. É difícil de imaginar que Tom Selleck, o senhor alto do bigode que fez 3 homens e um bebê, é que ia fazer do famoso arqueólogo, mas ia mesmo. Até fez testes com roupa da personagem e tudo. Mas problemas de calendário colocaram Harrison Ford, que já tinha trabalhado com George Lucas em Star Wars, como capitão Han Solo, no caminho de uma personagem épica. E ainda bem. Falamos de Indiana Jones, que está de regresso 19 anos depois da última cruzada. Ele não gosta de cobras e tem quase uma dupla personalidade. Na universidade é o professor rebelde que os alunos gostam. Fora dela, tira o fato de professor, coloca o chapéu e o chicote, recolhe a mala que tantos artefactos recolheu e onde coloca uma pistola de último recurso e parte para uma nova aventura. Harrison Ford diz que quando coloca o mítico chapéu castanho, se sente de imediato na personagem de Indiana Jones. O mesmo se aplica quando o vemos no grande ecrã. Alguns minutos depois do filme começar, a já lendária música de John Williams começa a trautear os acordes que várias gerações conhecem, e uma sombra mostra-nos um homem a colocar aquele chapéu. É aí que Harrison Ford passa a ser Indiana, agora mais indeciso e cansado, mas com todas as peculiaridades do professor arqueólogo. Continua aventureiro, astuto, inteligente, com medo de cobras e sempre em busca de um artefacto misterioso. Legend says that a crystal skull was stolen from a mythical lost city in the Amazon, supposedly built out of solid gold, guarded by the living dead. Whoever returns the skull to the city temple will be given control over its power. O Sr. Jones está de volta 19 anos depois, e o maior trunfo do filme é tudo se ter mantido fiel aos filmes anteriores. Por isso mesmo, as enormes expectativas não saem frustradas. Todo o ambiente estético foi respeitado ao detalhe, assim como a própria personalidade indie, divertida e aventureira, inunda o argumento e o filme. O realizador de sempre, Steven Spielberg, e o criador e produtor, George Lucas, utilizaram a mesma equipa e os mesmos métodos. Por isso, temos a mesma sensação de aventura entusiasmante que percorreu desde 1981 até 1989 a saga de 3 filmes. Depois das aventuras épicas dos anos 30, Indiana Jones está mais velho e já não tem a companhia do pai Henry Jones, Sean Connery, que faleceu. Agora vive numa época diferente, o auge da Guerra Fria em 1957. Help us find it. Depois de escapar por pouco a um confronto com agentes soviéticos no aeródromo remoto, acaba despedido do cargo de professor universitário. Nessa altura, um jovem motard muito rock'n'roll, chamado Matt, pede ajuda. A personagem de LaBeouf é bem ao estilo de um filme de 1953 com Marlon Brando, chamado The Wild One. Indiana parte então para o Peru, em busca da mãe do rapaz e do velho amigo arqueólogo, interpretado por John Hurt. O arqueólogo desapareceu quando procurava a lendária caveira de cristal. É na terra de túmulos ancestrais, exploradores esquecidos e uma suposta cidade de ouro, que o velho explorador e o jovem rebelde criam uma relação curiosa, que vai ter bastante força no desenrolar do filme. Após serem raptados por agentes soviéticos liderados pela gélida Irina Spalko, interpretado por Cate Blanchett, terão de tentar descobrir um segredo que envolve história antiga, extraterrestres e um poder incalculável. Tempo ainda para Indy rever a amiga Marion do primeiro filme e para revelações do passado, para ver uma sala de cinema perto de si. Aventura em doses certas e e a pitada de humor habitual do inigualável Mr. Jones fazem deste um filme obrigatório, e nem o risco de incluir o tema dos extraterrestres perturba a matéria-prima empolgante que Lucas e Spielberg nos voltaram a dar. Good to see you again, Dr. James. Come on, genius. Good to see you again, Dr. Jones.